beija com sua boca e eu com coração. Na hora do amor eu tô nas nuvens e você só no colchão. Por que você me trai ao mesmo tempo me atrai? Te culpo, mas eu te desculpo muito mais. Você não vale o coração que eu botei no seu contato. Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto. Você não vale o 4G que eu gastei no eu te amo. Você não vale eu que continuo te valorizando. Sua boca e eu com o coração. Na hora do amor eu tô nas nuvens e você só no colchão. Por que você me trai ao mesmo tempo me atrai? Te culpo, mas eu te desculpo muito mais. Você não vale o coração que eu botei no seu contato. Você não vale gota de suor que eu derramei naquele quarto. Você não vale o 4G que eu gastei no eu te amo. Você não vale eu que continuo te valorizando. Você não vale o coração que eu botei no seu contato. Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto. Você não vale já que eu gastei no eu te amo. Você não vale eu que continuo te valorizando. Valorizando.